Você pensa o quê? Em ganhar dinheiro? Em ficar rico? Você pensa em alguém? Ah, você fica pensando o que falaram de você? E você pensa naquilo? É, cada um pensa uma coisa, Bimala, mas qual é a coisa certa a se pensar? Você já pensou nisso? Já pensou no que pensar? É pensar e meditar, é a mesma coisa. Meditando. Meditando quer dizer pensando. Quem pensa? Você ou a mente? Bom, sexta-feira tem jejum de... Vai pensando aí, Bimala. Sexta-feira, jejum de Páscoa e Kadas. É, tem gente pensando, será que vai ler o Shrimad Bhagavatam? Vamos ler o Shrimad Bhagavatam, você que está pensando nisso. Vamos ler também o livro Krishna. É, se eu não enrolar. Está vendo? A todo momento estamos pensando. Então, existe uma coisa certa para se pensar? Existe uma maneira certa de pensar? É bom pensar? É bom não pensar? Você consegue ficar sem pensar? Então, esse é o tema de hoje. Você pensa o quê? É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Chalakaya Chakshuru Miritandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyas Cha Kripa Sindubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vinda Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sim, Bimala. Eu penso antes de falar, é. E você, pensa antes de dar bronca? Você pensa antes de dar bronca? Bom, esse é o tema do programa e tudo a ver com o verso 65 do capítulo 18. É o capítulo 18, verso 65, a perfeição da renúncia. Mamanabhavamabhakto Vajajiman namaskuru Mame vaishasi satyante Pratijani priyosime. Não pensei em cantar antes. Quer dizer, eu pensei em cantar antes, mas você não deixa. Você, não, é uma surpresa. É surpresa. É porque é ao vivo. Você quer ver eu errar, né, Bimala? É, quem sabe erra ao vivo. Tradução palavra por palavra. Mamana, pensando em mim. Bhava, simplesmente. desculpem, simplesmente converta-se em Madhbhakta, meu devoto, Madhyaji, meu adorador, Man, a mim, Namaskuru, ofereça suas reverências, Man, a mim, Eva, certamente, e Shyasi, virá, Satyam, verdade, Te, para você, Pratijani, eu prometo, Priya, querido, assim você é, Me, meu. Tradução completa, pense sempre em mim e converta-se em meu devoto. Adore-me e ofereça suas homenagens a mim. Desse modo você virá a mim sem falta. Eu lhe prometo isto porque você é meu muito querido amigo. Então vou ler de novo que eu estava pensando naquela música. Pense em mim, chore por mim, não sei o que, mim, não sei o que. É, vendeu muito. Numa semana, 6 milhões de cópias. É, ele tava, parece que o cara estava pedindo para ela pensar nela, né? Então aqui, Deus está pedindo para a gente pensar nele. Vou ler de novo, Bimala. Pense sempre em mim e converta-se em meu devoto. Adore-me e ofereça suas homenagens a mim. Desse modo você virá a mim sem falta. Eu lhe prometo isto porque você é meu muito querido amigo. Nossa, dá para falar a vida inteira sobre isso, né? Mas vamos ver, né? Krishna falou, agora vamos ouvir o que Prabhupada... É, Krishna fala e Prabhupada explica. A parte mais confidencial do conhecimento é que uma pessoa deve converter-se num devoto puro de Deus, Krishna, e pensar sempre nele e agir para ele. Você já pensou em se tornar um devoto puro de Deus? Não, não pensou? Então pense. E por que se tornar devoto puro e sempre pensar em Deus e agir para ele? Por quê? Já pensou nisso? A pessoa não deve se converter num meditador oficial. Tá vendo? Não deve. Isso aqui é importante, né, Bima? É como o mestre de Prabhupada falou: é melhor você ser um varredor de rua sincero do que um espiritualista farsante. Já pensou nisso? Antes de enganar o povo, antes de pregar o falso conhecimento, antes de ficar aí enganando os outros, já pensou nisso, em não enganar os outros? Então, aqui vai um aviso de Prabhupada: a pessoa não deve se converter num meditador oficial. A vida deve ser moldada de maneira tal que a pessoa tenha sempre a oportunidade de pensar em Krishna. Pensar em Krishna, imagine, né? Pô, peraí, não vou fazer isso não, pô. Se Krishna vai gostar disso, de eu enganar os outros, de eu especular, de eu inventar, não, Krishna não vai gostar então. É uma maneira de pensar em Krishna também. A pessoa deve agir sempre de maneira que todas as suas atividades diárias tenham relação com Krishna. Ela deve arrumar a sua vida de tal maneira que durante as 24 horas do dia não possa pensar em nada além de Deus, Krishna. Tá vendo? Ajustar os nossos planos aos planos de Deus. Mas por quê, né? Muita gente não, mas por quê? Pô, por quê? E a promessa do Senhor Krishna é que qualquer pessoa que esteja em tal consciência pura certamente retornará à morada eterna de Deus, Krishna, onde ela estará ocupada na associação de Deus, Krishna, face a face. Está vendo? Essa é a vantagem de pensar em Deus, Krishna. Todo mestre fala a mesma coisa, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se a gente ama alguém, a gente só pensa nesse alguém. É normal, não? 24 horas por dia pensando em Krishna, isso é fanatismo, isso é loucura. Não, isso é natural. Quem ama alguém, quem já amou alguém, só pensa nesse alguém. Poxa, onde será que ela está agora? O que será que ela está fazendo, né? Será que ela está pensando em mim? Será? Será que ela já se esqueceu de mim? Não é assim? Quem ama? Com quem está agora? O que está fazendo? O que está comendo? Já, será que já comeu? Dormiu? Vai voltar? Não vai voltar? É natural pensar em quem a gente ama. Então, se a gente ama Deus, se a gente ama Krishna, é natural pensar em Krishna 24 horas por dia. Mas enquanto a gente não ama Deus, Prabhupada está dando a fórmula que a gente deve ajustar a nossa vida, moldar a nossa vida para pensar em Krishna 24 horas por dia. Então, meu amigo, esse é o resultado de pensar em Deus 24 horas por dia, de se tornar um devoto puro, que você volta para Deus. Isso mesmo, você volta para a morada eterna de Deus, onde todos vivem felizes, em paz, satisfeitos, plenos de prazer, plenos de conhecimento, sem problema nenhum. Nem o tempo, não tem nem tempo lá, né? O tempo lá é marcante por sua ausência na morada eterna de Deus. Então, você pode fazer o que gosta eternamente, sem ter que parar para dormir, para comer, para nada. Só fazendo o que gosta, o que ama. Por exemplo, lá eu vi agora, né? Um devoto lançou um CD, o Chatinandana falou, ó, tal devoto lançou um novo CD. Vai, tá vendo? Por quê? Um CD com músicas. E para fazer música tem que pensar, tem que testar, tem que criar. É, testar, né? Ver se ficou boa o que ele pensou, a letra, a música. Então isso leva tempo. Agora aqui não, se o cara vai fazer isso aqui, ele tem que parar para pensar, ele tem que parar para tocar, ele tem que comer, ele tem... Nossa, tanta perturbação, gente incomodando, sono, fome, sede. Então, tudo atrapalha, tudo é contra, né? O instrumento é mentiroso, você toca uma nota, sai outra, e por aí vai. Mas na morada eterna de Deus não acontece isso, é só alegria. E aí quando você faz a música, para quem? Para quem você ama. Quem? Deus. Aí, poxa, que música linda, né? Não, mas eu vou fazer uma mais bonita ainda. E nunca acaba. E nunca acaba. Por quê? Dá prazer fazer música, dá prazer tocar a música, dá prazer as pessoas ouvirem as músicas, dá prazer as pessoas elogiarem a música e por aí vai. E esses prazeres só aumentam, não tem limites. Isso é com música, comida, com amizade, com tudo. Mas a gente só vai desfrutar de tudo isso se a gente voltar para a morada eterna de Deus. Esta parte mais confidencial do conhecimento é falada para Arjuna, porque ele é o amigo querido de Deus, Krishna. Todo mundo que segue o caminho de Arjuna pode tornar-se um amigo querido de Deus, Krishna, e obter a mesma perfeição que Arjuna, está vendo? Pense nisso, em se tornar amigo de Deus, em se tornar querido por Deus, em voltar para Deus e desfrutar com Deus 24 horas por dia, sem começo, sem meio, sem fim. Estas palavras enfatizam que uma pessoa deve concentrar a sua mente em Krishna, a mesma forma com duas mãos segurando uma flauta, tá vendo? E Krishna toca flauta, é o melhor músico que existe, o melhor flautista, e é um menino azulado com um rosto bonito e penas de pavão em seu cabelo. Imagine ser amigo da pessoa mais bela. É, quem tem um amigo bonito, todo mundo quer. Oh, seu amigo é bonito, hein? Deixa eu tirar uma foto com ele, preciso conhecer o seu amigo. Há descrições de Krishna encontradas no Brahma Sanhita e em outras literaturas védicas. Uma pessoa deve fixar a sua mente nesta forma original de Deus, Krishna. Não deve nem mesmo distrair a sua atenção para outras formas do Senhor. O Senhor Krishna tem multiformas, como Vishnu, Narayana, Rama, Varaha, etc. Mas um devoto deve concentrar a sua mente na forma que estava presente diante de Arjuna. E Krishna veio ensinar isso, né? Krishna veio disfarçado de um devoto, e o que ele ensinou? Pensar em Krishna, na forma original de Deus. Era o que o Senhor Chaitanya fazia direto. Ele pensava em Krishna, ele sonhava com Krishna, ele falava em Krishna. Dessa maneira ele ficou krishnaizado. E aí ele voltou para Krishna. Imagine, né? Ele voltou para ele mesmo, né? Para desfrutar com ele mesmo e com todos aqueles que o amam. Só que em formas separadas. Imagine, Deus é o adorado e o adorador. É, Deus é tudo. A concentração da mente na forma de Krishna constitui a parte mais confidencial do conhecimento. E este conhecimento é revelado para Arjuna, porque Arjuna é o mais querido amigo de Deus, Krishna. E aí, você já pensou em ser amigo de Deus? Já pensou em ter Deus como seu amigo? Já pensou em ficar desfrutando com o seu amigo Deus? Então, é só pensar nisso. Pensar nisso e concentrar nisso e fazer isso e servir esse Deus Supremo. Deus quer ser seu amigo. Deus quer ser o seu tudo. Imagine, né? A pessoa mais poderosa, mais rica, mais famosa, mais bela, mais tudo, quer ser o seu amigo. Você já pensou em se tornar amigo dessa pessoa? Não? Então pense nisso. Tá bom, já parei de falar, Bimala. Bom, gente boa, o Bhagavad Gita, como ele é, traduzido por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está à sua disposição na nossa rádio. Você entra agora na krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar ali que você encontra três opções do Bhagavad Gita em português para ler na tela ou baixar. Não quer ler na tela, nem baixar. Então a próxima opção é Livros de Prabhupada, onde você encontra esse livro via correio para todo o Brasil. Vou clicar aqui, já cliquei, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo, já aparece o Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, a única coleção capaz de consolar qualquer pessoa dentro do universo, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, e agora sim, já apareceu o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 981715751. Nossa, que miséria, hein, Bimala? Misérias do corpo e da mente, né? Misérias de frio, misérias causadas. Nossa, quanto tipo de miséria. Felizmente, quando a gente voltar para a morada eterna de Deus, acabam todas essas misérias. Então, se você descer mais, 1, 2, 3, o quarto livro para baixo do Bhagavad Gita, como ele é edição especial de luxo, é o Bhagavad Gita, edição normal. Já encomenda um também, dia 25 aí, vai dar tempo. Dia 25 você esquece esse livro por aí, compartilha conhecimento, ajuda a iluminar o mundo. Isso mesmo, né? Dá a misericórdia que você recebeu. Nós não devemos, não podemos ser egoístas, né? Estamos aí nos dando bem com a consciência de Krishna. E por que não dar Deus ao próximo? Essa é a maior caridade que existe, dar Deus ao próximo. E a maneira mais eficaz de dar Deus ao próximo é dar um livro de Prabhupada para alguém. Então já encomenda aí um livro, dois, sei lá, escolhe um a mais aí, escolhe uns livros a mais aí, já encomenda dia 25, você nos ajuda aí a compartilhar conhecimento e a iluminar as pessoas. Combinado, gente boa? Então tá combinado? É, se pelo menos a maioria das pessoas obedecessem a Deus e não pecassem tanto, nós não teríamos essa pandemia mundial, né? Mas, como 99,99% das pessoas só querem pecar, só querem fazer a coisa errada, então tome castigo, né? É isso aí, ó. Tá bom, Bima, já parei de falar. Já falei tudo. Ah, tá, então tá. O que, que a gente vai fazer? Combinado. Então tá combinado, já vou parar de falar. Bom, gente boa, na sequência do programa nós temos jejum nesta sexta-feira. Sexta-feira é jejum de Parshva Ekadashi. Não, não vamos ler hoje. Não, tá bom, pensei que ia ler hoje, tá aqui. Ah, não, é só para falar, né? Para já ir alertando as pessoas. Sexta-feira é jejum de Parshva Ekadashi. Então vamos ler o Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo Shrima Bhagavatam, canto 4, capítulo 21, o encontro de Prita Maharaja com os quatro Kumaras. Paramos aqui, onde o devoto deve aos poucos aumentar o cultivo de serviço prático e amoroso a Deus, ouvindo constantemente as qualidades transcendentais da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Esses passatempos de Krishna são como decorações ornamentais nos ouvidos dos devotos, prestando serviço prático e amoroso a Deus e transcendendo as qualidades materiais, é possível fixar-se facilmente em transcendência na Suprema Personalidade de Deus. Está vendo como se supera, como se transcende todas essas loucuras do mundo material? Todas essas misérias, né? Assim, ouvindo os passatempos de Deus, servindo Deus, servindo os devotos de Deus, se concentrando, né, se planejando, pensando, meditando em Krishna. E a parte que eu mais gosto, comendo Krishna Prasadam, a misericórdia de Deus. Não tem nada melhor que isso, viu? A consciência de Krishna é saborosa, cheirosa, linda, é tocante, emocionante, vibrante, tudo. É ginástica, não precisa nem de academia, né? Quem vai no programa da madrugada todos os dias, canta e dança para Deus, não precisa nem de academia. É, porque é ginástica, uma ginástica. Imagine, 4:30, 4:30, né? Começa às 4:30. 4:30, 5:30, 6:30, 7:30. Nossa, 4 horas de exercício físico. Precisa mais academia? Precisa fazer mais alguma coisa? E meditando, ó, meditando, cantando e dançando. É o programa completo. Realmente, Prabhupada sabe tudo e mais um pouco, né? Se alguém, quem seguir o padrão de Prabhupada, vai viver feliz, em paz, satisfeito, em forma, corpo e mente são. Perfeito, né? Não precisa mais nada. Como Prabhupada falou, né? Alguns devotos uma vez perguntaram para ele: Prabhupada, podia fazer yoga, meditação? Para quê? Devoto não precisa dessas coisas inferiores. O devoto já tem tudo, a Bhakti Yoga, a mais elevada de todas as yogas. E aí? É só seguir, mas quem quer seguir? Quem quer ouvir e seguir? Ouve quem quer, segue quem tem juízo. É assim que funciona. Este verso é mencionado especialmente para mostrar o valor do processo prático e amoroso a Deus de ouvir um determinado tema. O devoto não gosta de ouvir qualquer coisa, mas apenas assuntos relacionados com as atividades transcendentais ou os passatempos da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Podemos aumentar nossa propensão para o serviço prático e amoroso a Deus ouvindo o Bhagavad Gita e o Shrima Bhagavatam de almas autorrealizadas, como a gente faz aqui, né? Nós agora estamos ouvindo, nós já ouvimos, né, o Bhagavad Gita da pessoa autorrealizada, que é Srila Prabhupada, E agora estamos ouvindo o Shrimad-Bhagavatam da pessoa autorrealizada, Prabhupada. Então, o que, que estamos fazendo? Estamos nos associando agora, nesse exato momento, com o devoto puro de Deus, Srila Prabhupada. E se a gente serve ele, se a gente segue ele, né, se a gente faz o que ele manda aqui, a gente serve ele pessoalmente. E aí, meu amigo, não tem erro. É voltar para a morada eterna de Deus no final da vida. Uai, a vida inteira, se associando com o devoto puro e servindo o devoto puro, o resultado é que você se torna puro também. E quando você se torna puro, você volta para o mundo do mais puro, Deus, Krishna. É aí, não tem erro. É só seguir o padrão de Prabhupada. Mas se não seguir, aí não tem jeito, né? Quer o benefício, mas não quer o sacrifício, aí não tem jeito. Quanto mais ouvimos de almas realizadas, tanto mais avançamos em nossa vida prática e amorosa a Deus. Quanto mais avançamos na vida prática e amorosa a Deus, tanto mais nos desapegamos do mundo material. Quanto mais nos desapegamos do mundo material, como aconselha o Senhor Chaitanya, tanto mais aumentamos o apego à suprema personalidade de Deus, Krishna. Portanto, o devoto que realmente deseja progredir no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, e voltar ao lar, voltar para a morada eterna de Deus, deve perder o interesse pelo gozo dos sentidos e pela associação com pessoas que andam atrás de dinheiro e gozo dos sentidos. Este é o conselho do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 11.8. A palavra Brahmani usada neste verso é comentada pelos impersonalistas ou recitadores profissionais do Bhagavatam, que são principalmente advogados do sistema de castas pelo demoníaco direito hereditário. Tá vendo? É demoníaco, né? O cara falar que é Brahmana porque nasceu de pai e mãe Brahmana. Na verdade, nem o pai nem a mãe é um sacerdote brâmana, mas porque nasceu na família de brâmanas, ou supostos brâmanas, ele fala que é brâmana. Mas vamos supor, vai, que o pai e a mãe é um sacerdote brâmana, mas o filho, a filha é um sacerdote brâmana? É uma sacerdotisa brâmane? É nada, é nada. Como o Prabhupada fala, aqui ó, a palavra Brahmani usada neste verso é comentada pelos impersonalistas ou recitadores profissionais do Bhagavatam, que são principalmente advogados do sistema de castas pelo demoníaco direito hereditário. Eles dizem que Brahmani significa o Brahman pessoal. Mas eles não podem concluir isto com referência ao contexto das palavras Bhaktia e Gunabhidhanena. Segundo os impersonalistas, não há qualidades transcendentais no Brahman pessoal. Portanto, devemos entender que Brahmani significa na suprema personalidade de Deus. Krishna é a suprema personalidade de Deus, como admite Arjuna no Bhagavad Gita. Portanto, onde quer que se use a palavra Brahma, ela deve referir-se a Krishna e não à refulgência do Brahman pessoal. Brahmeti Paramadmeti Bhagavan Iti Shabdhyate Bhagavatam 1.2.11. Brahman, Paramatma e Bhagavan podem ser todos considerados no todo como Brahman. Mas, quando se faz referência à palavra Bhakti, ou à lembrança das qualidades transcendentais, isto indica a suprema personalidade de Deus, e não o Brahman pessoal. Ao tornar-se fixa em seu apego à suprema personalidade de Deus pela graça do mestre espiritual e pelo despertar de conhecimento e desapego, a entidade viva situada dentro do coração do corpo e coberta pelos cinco elementos queima seus envolvimentos materiais exatamente como o fogo que surge da madeira e queima a própria madeira. Puxa vida, que coisa linda, vou ler de novo. Ah, ler de novo e parar, para ler o livro Krishna. Tá bom, Bhima, então vou ler de novo e parar. Ao tornar-se fixa em seu apego à suprema personalidade de Deus, pela graça do mestre espiritual e pelo despertar de conhecimento e desapego, a entidade viva, situada dentro do coração do corpo e coberta pelos cinco elementos, queima seus envolvimentos materiais exatamente como o fogo que surge da madeira e queima a própria madeira. E Krishna fala mais sobre isso também, né? E quem faz isso agrada a Deus, e Deus, satisfeito com a gente, ele fala o seguinte: para lhes mostrar misericórdia especial, eu, residindo dentro de seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento a ignorância nascida da escuridão. Tá vendo? Aí, ó. É só benefício, é só boas notícias, é só alegria, e é só seguir o padrão de Prabhupada, é só seguir o mestre espiritual, porque pela graça do mestre espiritual a gente consegue tudo isso e muito mais. Tá, já parei de falar. Essa coleção, o Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está à sua disposição na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil. É muito simples. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra essa coleção para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então a próxima opção para você é Livros de Prabhupada. Vou clicar aqui, clica aí que eu clico aqui, já apareceu aqui o Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, volume 1, volume 2, volume 3, pronto, o primeiro canto está completo aí. Você já encomenda, começa sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. O que, que é, Bima? 4 horas? Eu falei que era. Falei que eram 4 horas no programa da madrugada. É, acho que é, não, eu sou meio ruim de conta, né? Vou chamar o Edson e a Rita para me ajudar. Professores de matemática, então, ó. 4:30, certo? 4:30, 5:30, 6:30, 7:30. Ah, é verdade. Ó, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 3:30. É 8 horas. Bom, 3 horas, no mínimo, 3 horas, vai. 3 horas cantando e dançando. Cantando e dançando e meditando e servindo e praticando. E, nossa, imagina fazer isso todo dia. Isso é o modo da bondade. Quem faz isso está no modo da bondade. Prabhupada, né, pregando lá em seu leito de morte, ele pregando, né, se associe com os devotos, porque se você se associar com os devotos no Mangalarte, no programa da madrugada, você atinge o modo da bondade. Mas quem não quer, quem quer ficar na ignorância igual nós, né, Bimala? Não vai. É, então. Quem quer atingir o modo da bondade acorda todos os dias 1 hora e meia antes do sol nascer e canta e dança para Deus todos os dias. Mas quem não quer, tudo bem, né? Cada um faz o que quer. Nós podemos seguir ou não seguir. Tá bom, já parei de falar. Na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras, né, que os devotos cantam. O Senhor Chaitanya cantava, né, esse mantra. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshama. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna Krishna Pahimam Ramaragava Ramaragava Ramaragava Rakshama Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahimam. Fazer o que, né? É melhor eu não cantar, Bima. Não, é cantar só para se ocupar. Tá bom. A Auramadas falou, Nayana, não canta não. Seu negócio não é cantar. E não é mesmo. Meu negócio é ficar em Maia, Bimala. Esse é o meu negócio. Paramos aqui. Outra vaqueirinha disse, Krishna matou seu inimigo e ele vitoriosamente obteve o reino de Kansa. Talvez ele esteja casado com uma filha de um rei nesse momento e viva muito feliz entre os seus familiares e amigos. Por isso, por que ele viria a esta vila de Vrindavana? Outra vaqueirinha disse, Krishna é a suprema personalidade de Deus, o esposo da deusa da fortuna, e ele é autossuficiente. Ele não tem nenhuma obrigação nem conosco, as meninas da floresta de Vrindavana, ou com as meninas da cidade em Maturá. Ele é a grande super-alma. Ele não tem nada a ver com nenhuma de nós, nem aqui, nem lá. Outra vaqueirinha disse, é uma esperança insensata nós acharmos que Krishna voltará para Vrindavana. Nós devemos, em vez disso, ficar felizes no desapontamento. Mesmo Pingalá, a grande prostituta, disse que desapontamento é o maior prazer. Todas nós sabemos como essas coisas. Todas nós sabemos essas coisas, mas é muito difícil para nós abandonarmos a expectativa de que Krishna voltará novamente. Quem pode esquecer numa conversa solitária com Krishna, em cujo peito a deusa da fortuna sempre permanece, apesar de Krishna não desejá-la? Meu querido Uddhava, Vrindavana é a terra dos rios, florestas e vacas. Aqui, a vibração da flauta é ouvida e Krishna, junto com seu irmão mais velho, Sri Balarama, desfrutaram a atmosfera em nossa companhia. Por isso que o ambiente de Vrindavana constantemente nos lembra de Krishna e Balarama. A impressão de suas pegadas está na terra de Vrindavana, que é o lugar de residência da deusa da fortuna. Porém, esses sinais não podem nos ajudar a obter Krishna. As vaqueirinhas expressaram mais ainda que Vrindavana ainda era plena de toda a opulência e boa fortuna. Não havia escassez ou carência em Vrindavana, tanto quanto as necessidades materiais exigem. Porém, apesar de toda essa opulência, elas não conseguiam esquecer Krishna e Balarama. Lembramos constantemente as várias características atraentes do belo Krishna, o seu andar, seu sorriso e suas palavras jocosas. Todas nós ficamos perdidas pelas condutas de Krishna e é impossível para nós esquecê-lo. Nós sempre oramos por ele e exclamamos, querido Senhor Krishna, querido esposo da deusa da fortuna, querido Senhor de Vrindavana e Salvador dos devotos aflitos, Hari, agora estamos caídas e afundadas num oceano de sofrimento. Por favor, portanto, venha novamente a Vrindavana e nos liberte desta condição lastimável. Essas lamentações são puro êxtase, né? Não são lamentações materiais que fazem mal e dão doença. Não, são lamentações transcendentais que dão prazer ilimitado, é puro êxtase. Uddhava estudou minuciosamente a condição anormal, transcendental das vaqueirinhas em sua separação de Krishna e achou sábio repetir todos os passatempos de Sri Krishna repetidamente, muitas vezes. Pessoas materialistas estão sempre numa condição ardente por causa do fogo ardente das misérias materiais. As vaqueirinhas também queimavam no fogo ardente transcendental por causa da separação de Krishna. O fogo ardente, que era exasperador para as vaqueirinhas, entretanto, é diferente do fogo do mundo material. As vaqueirinhas querem constantemente a associação de Krishna, enquanto a pessoa materialista quer a vantagem dos confortos materiais. É dito por Vishwanatha Chakravarti Thakur que Krishna salvou os meninos pastores de vacas do incêndio ardente da floresta dentro de um segundo, enquanto os olhos deles estavam fechados. Similarmente, Uddhava aconselhou as vaqueirinhas que elas podiam ser salvas do fogo da separação por fechar os olhos e meditar nas atividades de Krishna desde o comecinho de sua associação com ele. Do lado externo, as vaqueirinhas podiam visualizar todos os passatempos de Krishna ao ouvir as descrições de Uddhava, e do lado interno podiam lembrar esses passatempos. Da instrução de Uddhava, as vaqueirinhas puderam entender que Krishna não estava separado delas. Do mesmo modo como elas pensavam constantemente em Krishna, Krishna também pensava nelas constantemente enquanto estava em Mathura. Krishna fala isso no Bhagavatam, né? Como que é? Os pensamentos de meus devotos puros vivem em mim, e os meus pensamentos vivem neles. Eles não param de pensar em mim e eu não paro de pensar neles. As mensagens e instruções de Uddhava salvaram as vaqueirinhas da morte iminente, e as vaqueirinhas reconheceram a bênção de Uddhava. Uddhava praticamente atuou como o mestre espiritual das vaqueirinhas, e elas, em retorno, o adoraram como adoravam Krishna. É recomendado nas escrituras autorizadas que o mestre espiritual deve ser adorado no mesmo nível da suprema personalidade de Deus, porque ele é o seu servente muito confidencial, e é aceito por grandes autoridades que o mestre espiritual é a manifestação externa de Deus, Krishna. As vaqueirinhas ficaram aliviadas de sua condição ardente transcendental ao realizarem que Krishna estava dentro delas. Internamente, elas lembraram sua associação dentro de seus corações, e externamente, Uddhava as ajudou a apreciar Krishna com instruções conclusivas. A suprema personalidade de Deus, Krishna, é descrita nas escrituras como a Dokshaja, que indica que ele está além da percepção de todos os sentidos materiais. Apesar de ele estar além da percepção dos sentidos materiais, ele está presente no coração de todos. Ao mesmo tempo, ele está presente em toda parte pelo seu aspecto todo penetrante do Brahman. Todos os três aspectos transcendentais da verdade absoluta, Bhagavan, a personalidade de Deus, Paramatma, a super-alma localizada, e o Brahman todo penetrante, podem ser realizados simplesmente por estudar a condição das vaqueirinhas em seu encontro com o Dava, como descrito pelo Shrimā Bhagavatam. É dito por Srinivasacharya que os seis principais renunciados de Vrindavana estavam sempre absortos em pensamentos das atividades das vaqueirinhas. Chaitanya Mahaprabhu também recomendou o método das vaqueirinhas de adoração à suprema personalidade de Deus como excelentíssimo. Srila Shukadeva Goswami também recomendou que qualquer um que ouve da fonte certa sobre o relacionamento das vaqueirinhas com Krishna e que segue as instruções será elevado à posição mais alta do serviço prático e amoroso a Deus, e será capaz de abandonar a luxúria do desfrute material. Todas as vaqueirinhas ficaram consoladas com a instrução de Uddhava, e elas pediram a ele para ficar em Vrindavana por mais alguns dias. Uddhava concordou com a proposta delas, e ficou com elas não apenas por alguns dias, mas por alguns meses. Ele sempre as manteve dedicadas ao pensamento da mensagem transcendental de Krishna e seus passatempos, e as vaqueirinhas sentiram como se experimentassem a associação direta com Deus, Krishna. Enquanto Uddhava permaneceu em Vrindavana, os habitantes apreciaram sua associação. À medida que discutiam as atividades de Krishna, os dias passavam como momentos. A atmosfera natural de Vrindavana, com a presença do rio Yamuna, os vários pomares com árvores decoradas com várias frutas, colina de Govardhana, cavernas, flores desabrochadas, tudo combinado para inspirar Uddhava nas narrações dos passatempos de Deus, Krishna. Os habitantes desfrutaram a associação com Uddhava do mesmo modo como desfrutavam a associação com Deus, Krishna. É porque Krishna não é diferente de seu nome, seus passatempos, de sua parafernália, de seus associados. É, por isso que Deus é absoluto, né? Uddhava estava atraído pela atitude das vaqueirinhas, porque elas eram completamente apegadas a Krishna. E Uddhava estava inspirado pela ansiedade das vaqueirinhas por Krishna. Ele começou a oferecer a elas suas respeitosas reverências e compôs canções em louvor das qualidades transcendentais delas, como se segue. Entre todos os seres vivos que aceitaram a forma de vida humana, as vaqueirinhas são excelentíssimamente bem-sucedidas em sua missão. O pensamento delas está inteiramente absorto nos pés de lótus de Deus, Krishna. Grandes sábios e pessoas santificadas também tentam ficar absortas em meditação nos pés de lótus de Deus, Krishna, que é o próprio Mukunda em pessoa, aquele que dá a liberação. Entretanto, as vaqueirinhas que aceitaram o Senhor Krishna amorosamente estão automaticamente acostumadas com esse hábito. Elas não dependem de nenhuma prática de yoga. A conclusão é: alguém que atingiu a condição de vida das vaqueirinhas não precisa nascer como o Senhor Brahma, ou nascer numa família de sacerdotes brâmanas, ou ser iniciado como um sacerdote brâmana. Shri Uddhava confirmou a afirmação do Bhagavad Gita falada pelo Senhor Krishna: aquele que se abriga nele para o propósito certo, seja uma pessoa de classe inferior, obterá o objetivo mais elevado da vida. As vaqueirinhas estabeleceram o padrão de devoção para o mundo inteiro. Por seguir os passos das vaqueirinhas e pensar constantemente em Deus, Krishna, a pessoa pode atingir o estágio de perfeição mais elevado na vida transcendental. As vaqueirinhas não nasceram em nenhuma família de alta cultura. Elas nasceram de pastores de vacas e mesmo assim desenvolveram o amor mais elevado por Deus, Krishna Prema. Para autorrealização ou realização de Deus, não há necessidade de nascer numa família elevada. Cadê? Ah, tá. A única coisa necessária é desenvolvimento estático do amor de Deus, Krishna Prema. Ao alcançar a perfeição em consciência de Krishna, nenhuma outra qualificação é requerida além de estar constantemente dedicado ao serviço prático e amoroso a Krishna. Krishna é o néctar supremo, o reservatório de todo prazer. O efeito de adotar a consciência de Krishna é justamente igual a beber néctar. Com ou sem conhecimento da pessoa, ele agirá. O princípio ativo da consciência de Krishna se manifestará em toda parte. Não importa como e onde alguém teve o seu nascimento, tá vendo? Não importa onde você nasceu, né? Importa como, com que consciência você vai morrer, né? Com qual consciência você vai abandonar o corpo? É, porque nascer, meu amigo, você pode nascer... Bom, nós vimos, né, aquele servo do Senhor Chaitanya estava junto, andando junto com Deus, servindo Deus pessoalmente, e se encantou com as ciganinhas, e aí, caiu. Então, mesmo não é garantia, né? Mesmo que você estiver na companhia de Deus, não é garantido que você vai se dar bem. Você só vai se dar bem se você viver e ficar consciente de Deus, Krishna.